Controle Salvador, Gol 1897, no perfil da Dael, cruzando 1500. Gol 1897, bom dia, está sendo contatada na decolagem, Sabel 360, da presente voo Leda, após Leda Bridge. 360, voando Leda, após Leda Bridge, no 1897. Matango Serra até o Yankee, bom dia, sob contato radar Sabia 120, é presente hoje direto ao Coral. Ok, direto ao Coral, Serra até o Yankee. 8, 17, chame Recife, 13325, alternando 1251. 13325, alterna 1351 ou 1817. 1251, 125.10. 1251, alternativa 1817. Ali, o Serra Tayhank. Serra Tayhank, prossiga. Passaria, se possível, direto a Arubi ou Belo Horizonte. Gente, eu tô coordenando aqui com ele, eu já vejo pro céu, um minutinho. Obrigado. Juliette, uísque, Juliette, Juliette. Yankee Controle? Escuta, me diga. O presente foi autorizado pelo controle Ilhéus a proa de Arubi. Arubi, né? Certo. muito bom dia, o TAM 3399. 3399 da TAM, muito bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, Sabel 360, da presente voando Leda, após Leda Bridge. Só para o 360, da presente Leda, Leda Bridge, o TAM 3399. 4-0, Hotel Yankee. Hotel Yankee, prossiga. Gostaria como nível final, uma centena, se precisa. Autorizado, uma centena, o Sierra Hotel Yankee.